Correio Salvador, boa noite, chegou no avião 37, tá, na posição 02. Autorização de tráfego Galeão, com informação Delta. O 9137, prepara a saída, Sanvo Uno, transição DOC, logo arte cópia. Sanvo Uno com DOC, aguardando cópia, Gol 9137. Pronto, cópia, Gol 9137. O 9137 autorizado para o Galeão, via Pêndulo 44, após conforme plano de voo, nível 380. Perfil de saída Sanvo Uno, Leda, Doquilo. Transponder 5025, frequência do controle Salvador, 120.8. Autorizado Salvador, nível 3, Galeão, nível 380, Zéfilo 4. Sanvo Uno, Leda, Doclo, transponder 5025, controle Salvador 208, Gol 937. O 9137 correto, portão 2, chama pronto para o expedicionamento. Câmara 937. Agora, Argentina 19911, gate 1124, curso, Argentina 1911, clear to start up and push back, report to for taxi. Okay, push and start up, we will operate to taxi, Argentina 1911. Salvador, 3520, pushback, acionamento, posição 1-0. 3520, número 2 do setor, aeronave da Argentina, no 1-1, já autorizada, na minha escuta, aguardando. Na minha escuta, aguardando, 3520. Gol 9054, puxa o acionamento, portão 3. Gol 9054, inicia de imediato. Isso, 10 segundos, só acabar de conectar aqui o trator. Deixa, aguarde então para o início do puxa, a nave da Argentina já finalizando no 1-1. Na minha escuta, aguardando por gentileza. Paciente, aguardando a autorização 9054. Argentina 1911, radio taxi. Argentina 1911, approved taxi to holding point runway 10 via apron number 1, taxiway India. Holding point reports ready for takeoff, QNH 1016. Taxi via holding point, runway 10, November 1, India holding point, 10, Argentina 1911. Afirma, pós-passagem da mesma autorizada, reporte táxi, Gol 9054. Reportará o 9054. Point, runway 10, Argentina 1911. Argentina 1911, cleared line up and take off runway 10, wind 160 degrees, 9 knots. Clear to take off runway 10, Argentina 1911. Para o taxi, o TAR 3520, POB de 168, 2 horas e 40, alterna Maceió. Então 3520, inicialmente táxi até através do portão 05, aguardando novas instruções. Táxi até através do portão 05, autorizado, tá? 3520. Argentina 1911, Borne at 38, contact Salvador approach control 120.8. 120.8, Argentina 1911, so long. 3520, siga o Boeing da Gol como número 2 até o ponto de espera da pista na 0 via taxa Índia. No ponto de espera, reporte pronto, ajuste na 0 na 6. Entra para prosseguir como número 2 e levantará a ponto de espera para optar 3520. 1911. Radar contact on the course, climate 2380, 6,000 feet, fly direct to Leda intersection. After completing the turn, fly direct to Sambo intersection, Argentina 19911. 9054, autorizado táxi via Índia até o ponto de espera da pista no zero. No ponto de espera, reporte pronto, ajuste no zero no meio. Autorizado, vai chamar o ponto de espera, 9054. O 9054, autorizado a linha de decolar pistão no zero, vento 150 graus 08 nós. A linha decola, gol 9054. Confirme chamando a torre. Gente, não compreendi a mensagem. Entendi o gol 9076, confirme? Torre Lutana 3520, boa espera da, no 0 pronto. 3520, autorizado alinhar e manter pistão no zero. Alinha e mantém pistão no zero, tá? 3520. O 9076 informa ininteligível a mensagem, ok? O 9054, decolar 242, chame controle Salvador no 20.8, bom voo. 208, boa noite, 9054. Pelo 9054, contato radar, suba para o nível de voo 400, após 2000, voa Leda. Direto Leda, após 2000, gol 9054. 90, vento 150 graus, 8 nós. voo 961, da informação de autorização para o Galeão. Cinco aguarde cópia, prepare a saída São voo 1, no transição Dóquilo. Aguardando São voo 1, Dóquilo, não. Andrei 520, decolando 244, chame controle Salvador no 20.8, bom voo. Obrigado. 3520. Salvador. Autorizado para o Galeão, via Pêndulo 44, após conforme plano de voo, nível 360. Pêndulo saída São Voo 1, Leda Dóquilo. Transponder 5026, frequência do controle Salvador, 120.8. Autorizado nível 360 com ponto roda, primeira rosinha, Brasil 44, seleção voo no linha da Dóculo, cana 5026, e o controle 120.8, voo no 5.1. Voo no 5.1 correto, parte 3 chama para um pushback acionamento. Parte 3 vai chamar para um pushback acionamento, voo no 5.1. Passando Recife, 128.135, unable 125.1, Argentina 19011. .054, submantenha nível de voo 360, autorizando direto por base. 360, direto por base. Voo 9054. 1137, vou contactar em frente. Quando o mesmo estiver após, é autorizado o reporte táxi. Táxi, após o trabalho, sim, está autorizado o reporte táxi. Por 9137. Voo 9054, chame Centro Recife, frequência 12835, alternando 251. 2235, 251, voo 9054. Com 3520, chame o centro Recife, frequência 125.45, alternando 26.85. 9137 da Frontax, POB 139, 3 horas e meia, o Fernando Campinas. 3930, Serra Bravo, Quilo Papa copiado. Voo 9137, táxi aprovado à direita até o ponto de espera, pista no zero. Que nem agora 1015. Chame quando pronto para o voo de ponto de espera, pista no zero, voo 9137. Chamará pronto no ponto de espera da 10, voo 9137, com 1015 volt. Da Eco Palegre. 1-8-1-1, aguarde cobre Porto Alegre, prepara a subida Arbor, Arbor 1 Elétrico, senhor, aguarde cobre. Entendi, aguardando. O 9137, ponto de espera da 1-0. O 9137, autorizado a alinhar e decolar da pista 1-0, vento no meio, 0 graus com 1-0 nosso. Atenção, linha, decola no 0, com 9137. Salvador, bom dia, SAM 386, Cidadela. 386, SAM identificação, autorizando chegada com MED 1 no voo Iduna, descendo para 2000 pés, ajustando 0,5. MED 1 na voa Iduna, descendo para 2000 pés, descendo SAM 386. Controle Salvador, boa noite, voo 9076, passo de voo 260170. Voo 9076, acendo identificação, voando Taboc para interceptar a chegada BOMED 1, desça via para nível de voo 050, ajuste no 095. Afirmativo, via Del 0090, posso ser ajustado com o 9076. Decolava o 57, o senhor agora o controle Salvador, frequência 120.8, senhor, bom voo. Salvador 1208, gol 9137, obrigado, bom trabalho. 1811, pronto para cópia? Pronto, cópia, 9811. 1811, autorizado para Sierra Bravo, Papa Alfa, via rota apresentada no plano de voo, nível de voo 340, saída Arbor 1. Após Arbor voa Elefa, após Elefa direto Nitibu, que está em uso 10, transponder 5033, frequência do controle Salvador, 120.8, voo 8111. 9111, autorizado para Porto Alegre, nível 340, rota plano, decola Arbor 1 Elefa, direto Nitibu, decola ADEA 5033, 1208. Reto cotejamento, voo 8111, portão 8, chame pronto para o pushback acionamento. 5-0. Salvador, muito bom dia. É o Oceané Oscar, Charlie Hotel. Oscar Charlie Hotel, bom dia, prossiga. Bom dia, senhor. Só visita reboque o Oscar Charlie Hotel do pátio 3 para o pátio principal, posição 02. Oscar Charlie Hotel do pátio 3, autorizado o início do reboque. Chame. Pronto para ingresso, pátio principal, Oscar Charlie Hotel. Autorizado o início do reboque, chamará para ingresso, Oscar Charlie Hotel. Voo 9137, submantenha nível de voo 340. Confirme pro voo 9137. Voo 9137, suba e mantenha nível de voo 340. Ok, subindo restrito, 340, voo 9137. Voo 38 no meio, autorizado final do procedimento, LSX-ray, pistão 0, reporte com estabilizado. 38 no meio, estabilizado de LS, é reportar estabilizado, tá 38 no mesmo. Gol 9137, chame o Centro Recife na frequência 12835, alterna 1251. Recife 2835, alterna 251, gol 9137. Oxanel, Oscar Charles Delta, autorizado em direção à Terra 2. Autorizado, mantendo escuta constante, chame o término, Oscar Charles Delta. 9076, autorizando a descida para 2.000 pés, o ajuste no 0 no 5. Autorizado final do ILS, reporte constabilizado. Primativo, 2.000 pés, com estabilizado, voo 9076, pode confirmar a distância do tráfego à frente? 9076, o tráfego à frente encontra-se a 1.3 milhas, passando o Duna agora. É, voo 9076. Passando Ilhaserra, estabilizado para 3896. São 3896, completo final do procedimento. Chame em torre em 198, decimal 95. 3895, 3896. Voo 9076, redução de velocidade 2009. Reduzindo voo 9076. Para autorização de tráfego, São Paulo, Guarulhos. Voo 9061, no remoto do pátio principal, quarto cópia para Guarulhos. Prepare a subida Sanvo 1, transição Motiva, senhor. Guarda Sanvo 1, Motiva, no aguardo, voo 1161. Salvador, está 3-8 no meio, bom dia, final 1-0. 3-8 no meio, tráfego avistado, Bengala no 0 no 5, por gentileza confirme. Avistando o trem baixo travado. Sim, baixo secado, visual. 3-8-1 no meio, pouso autorizado na pista no 0, vento 1 no 5, 0 graus com 0-9 nós. Esse pouso no 0, está 3-8 no meio. Completo final do procedimento LS X-Ray. Chame torre 118 decimal 95. 976 é a torre de Salvador? Positivo, 976, se escuta. 976, tráfego avistado, Kenegal no 095. Por gentileza, confirme se avistando, está embaixo travado. Obrigado, hotel, obrigado, bom dia. 9076, pouso autorizado, pistão no zero, vento 150 graus com 1 no 09. Salvador, gol no 8, no 1, no 8, para posicionamento. Portão 8, coordeno com a equipe de solo, após ingresso do Airbus da TAM no portão 1-0, só tem livre por estacionamento. Portão 8, time pronto para o táxi, gol no 8, no 1. Consideração, após ingresso da aeronave no 10, vai abordar táxi. No solo zona 5, libera a pista próxima interseção à direita. Táxi aprovado via Alfa, chama ingresso taxiway Juliette nessa frequência, gol 9076. Pelo ativo, Alfa chama a passão Juliette nessa frequência, gol 9076. 1161, pronto para cópia? Pronto, 1161. 61 autorizado para Serra Bravo, Golfo Romeo, via rota apresentada no plano de voo, nível de voo 360. Saída Sanvo 1, transição Motiva, pista em uso 1-0. Transponder 5042, frequência do controle Salvador, 120.8, gol 1161. Autorizado Guarulhos, o nível 360, só confirmando a pêndulo 1-0. Na saída Sanvo 1, transição Motiva, decolada 1-0, transponder 5042, controle 1208, gol 1161. Reto protegimento, gol 1161, confirma push 1-0. Na remota do pátio principal, chame pronto para o pushback acionamento. Ok, gente, graças, eu chamarei, gol 1161. Boa noite, pushback acionamento, pátio 3, 1 Lima. Pátio 3 aprovado, chame pronto para o táxi, gol 1561. Autorizado, chama táxi, gol 1561. Torre Salvador, bom dia, TAM 3601, autorização São Paulo, informação Eco. 3601, bom dia, informação Eco, confere, São Paulo aprovado para correção. Autorizado para Serra Brava, Serra Papá, via rota apresentada no plano de voo, nível de voo 360. Saída Sanvo 1, transição Motiva, pista em uso no zero, transponder 5044, frequência do controle Salvador em 1-20-8, TAM 3601. Autorizado São Paulo, nível 360, primeira aeronave peso Luna 0, conforme rota. Saída São Bruno, transição Motiva. O transponder 5044, controle Salvador 1208, TAM 3601. Reto protegimento, são 3601, portão 5, chame pronto para o pushback de acionamento. Portão 5, formada pronta, está 3601. Juliette, voo 9076. Obrigado, 9076. Mantenha a posição antes do Juliette. Aguarde para ingresso. Seu portão está sendo liberado neste momento. Eu ativo o lado da Juliette, voo 9076. No 8 no 1, tem condições de efetuar o pushback mais a cauda, a fim de autorizar a aeronave da companhia ingressar no portão 8? Sim, vai verificar no 8 no 1. O 8 no 1 vai efetuar o pushback longo para deixar entrar no 8 livre. Pedro, no 8 no 1. Voo 9076, autorizado ingresso com cautela, Juliette, portão 08, a aeronave da companhia está efetuando pushback mais a retaguarda para autorizar seu ingresso. Afirmativo, Juliette, para 08, com 9076. Obrigado, colega. Taxi Gol 1561, está com 155 a bordo, autonomia de 3 horas e 40, alternado Campinas. Taxi Gol 1561, táxi aprovado via pátio 3, pátio principal Índia, ponto espera pista no 0, que é igual no 0 no 5, chame pronto para decolagem no ponto espera pista no 0, Gol 1561. Pátio 3, principal Índia, vai chamar no ponto espera da 10, Gol 1561. No 8 no 1 para táxi 146, 550 Maringá. Poderia por gentileza confirmar o quadrograma de Maringá? Confirme. Código de Maringá, o quadrograma. Sierra Bravo, Mike Golf. Michael, muito grato. O Gol no 8 no 1 tem táxi aprovado até através do portão 6 dúzia. A partir de lá, seguirá o bonde da companhia. Agora, peça sair do pátio 3, em direção ao ponto de espera, pista no 0 via Índia, que é legal no 0 no 5, no ponto de espera, quando pronto, com o número 2, chame pronto o 8 no 1. paciente 99, nível Times, através do meio, aguarda a aeronave da companhia, segue e passa a prova. Gente, cheio de sujeira no pátio 3, copiado, eu vou informar em frente. Inferno já foi notificado, senhor. Obrigado. Autorizado alinhar e decolar da pista no zero, vento 160 graus com 08 nós. Alinha decola no zero, gol 9561. Salvador, gol 99, pode esperar dar um no zero pronto. 8 no 1, após a rolagem do Boeing da companhia, autorizando alinhar e manter pista no zero, gol 8, 1 no 1. Após a companhia ali, manter 9 no 0, gol 8 no 1.